O Tribunal de Contas da União fez auditoria no edital de licitação realizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, para obras no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A análise teve foco na previsão do orçamento para execução da obra, licença ambiental e riscos na contratação. O TCU encontrou inconsistências no orçamento elaborado pela Infraero, que poderiam aumentar o valor previsto no contrato. No entanto, a estatal corrigiu o indício de irregularidade ainda durante a fiscalização. A obra vai ampliar a área de segurança da pista principal do aeroporto. O objetivo é reduzir o risco de danos a aeronaves, já que a pista é considerada pequena e não suporta aviões maiores. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. No rádio, na TV, na internet, tem Cidade Verde para você. 24 horas no ar. A TV Assembleia completa 17 anos. E para comemorar, novos programas, novos profissionais, novos cenários. Ficou foi bonito. Olha quanta gente boa para lhe fazer companhia todos os dias aqui no 17.1. Tudo para levar o melhor da notícia, do esporte piauiense, do humor, da cultura e muito mais. E você pode assistir toda a programação online. Só acessar TV Alep Play na hora que quiser, onde você estiver. TV Assembleia, canal 17.1. Há 17 anos, feita para você. Transforme cada jornada em uma experiência inspiradora. Viva o extraordinário a bordo de um Kia. Conheça nossos veículos híbridos e descubra o conforto premium aliado à sustentabilidade. Visite a concessionária Kia Palladium em Teresina. Avenida João 23, número 3245, São Cristóvão. Kia Palladium. Kia. Movement that inspires. Paz no trânsito começa por você. A novidade toca primeiro aqui, na Cidade Verde. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei. Não é a camisa nem o estilo novo. É você que me caiu tão bem. Foi você que me caiu tão bem. Cidade Verde. Você sabia que é possível ouvir a Rádio Cidade Verde pelo aplicativo CV Play? Então baixe agora e leve a sua rádio para todo lugar. O CV Play é o primeiro aplicativo de vídeo e de áudio do Piauí. Quer rever uma entrevista ou assistir a TV Cidade Verde ao vivo? CV Play. Quer ouvir a Rádio Cidade Verde? CV Play. Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular. É de graça. CV Play. CV Piauí. CV a qualquer hora. Eleições 2024. A tradição da Cidade Verde continua. E a melhor cobertura começa cedinho. E a Rádio Cidade Verde chega junto para somar e ampliar a cobertura. Com cidadeverde.com você fica bem informado 24 horas, sempre com muita agilidade. Todos os profissionais estão afinados para mostrar um amplo processo eleitoral com a qualidade do jornalismo Cidade Verde. É hora de entregar mais uma vez a melhor cobertura. Eleições 2024 na Cidade Verde. Oferecimento: Ferreira Supermercado, Noroeste, G&G Imóveis, Jardins Clube 3, FNX Móveis, 30 anos com você. Lojas Mariano. Sessões da semana.